Participe dos cultos da Assembleia de Deus. Domingo, 9 horas da manhã, estudo bíblico para todas as idades. Domingo, às 19 horas, culto para a família. Terça-feira, 14 horas, encontros com Deus para mulheres. Quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, culto de ensino para a família. Quinta-feira, 14 horas, reunião da melhor idade. Sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, noite da vitória. Sábado, encontros com Deus para jovens. Conheça a Igreja Assembleia de Deus acessando o site www.aderechim.com.br ou ligue 2106-1123 e faça o seu pedido de oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Com esse texto do Salmo 23, nós queremos cumprimentar todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria para nós estarmos aqui nesta manhã para trazer a mensagem de Deus ao teu coração. Nós acabamos de ler quando o salmista ele falava da sua alma, dizendo que o Senhor estava presente no seu presente, estava no seu dia a dia e no seu futuro. Ele havia também pedido a proteção, a bênção de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O homem, a criatura humana, foi criado à imagem e à semelhança de Deus, para que Deus pudesse ser glorificado por meio deste veículo que ele havia colocado na terra para lhe adorar. Meu irmão que está me ouvindo, não esqueça que no meio da escuridão, aquilo que Deus lhe disse enquanto era dia, o salmista diz, o Senhor me guiará pelo vale, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí ele fala sobre o vale da sombra da morte. Talvez na hora em que a sombra da morte, talvez alguém esteja me ouvindo, que a sombra da morte já está batendo em você. Você precisa saber que nesse livro que nós estamos lendo, essa carta viva de Cristo, não precisa ser traduzida para poder ser compreendida em qualquer país ou em qualquer cultura. Sobre a Bíblia, amado, este livro, ela tem poder de lhe afastar do pecado. Ela tem poder de lhe trazer paz, tranquilidade em meio às turbulências, porque você tem que entender que o salmista, quando dizia, ele é o meu pastor e nada me faltará, ele também não estava excluindo desse nada as horas da dificuldade, porque ele cita ela. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, lugares escuros, lugares difíceis, Ele disse para nós que o Senhor prepararia uma mesa na presença dos seus inimigos. Então isso quer dizer que nada falta no aprendizado da vida para o aperfeiçoamento. Talvez alguém entenda que sendo cristão, aceitando a Cristo, as lutas não vão existir, os problemas serão todos solucionados. Eu quero dizer que este livro, ele tem poder de te afastar do pecado, ou então o pecado lhe afastará deste livro. Nossa principal tarefa como ministro de Deus é conduzir homens aos céus, homens aos pés de Cristo Jesus. Oramos nesta manhã diante dos céus, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos oportuniza mais uma vez de levar a tua palavra. Quem sabe muitos dos nossos irmãos têm decorado já esse Salmo 23. Talvez muitos usam ele como um poema belo e que hoje, Senhor, puderem ter um profundo conhecimento que tu és aquele pastor que não deixa nós só, e que se a tribulação, a luta vier, nós temos o consolo de alguém que penetra nos labirintos do sofrimento conosco e não nos deixa só. Esta é a segurança que temos. Este homem que está desalentado, está sofrendo, esta família que está em agonia, este casamento que está vivendo a sua crise, Senhor, permita que haja refrigério, que haja paz, que haja comunhão, que haja harmonia dentro dos lares. É a minha oração nesta manhã, a Ti, Pai Santo, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Amigo ouvinte, o nosso telefone para o contato 2106-1123. Nós aguardamos a tua ligação. Nós também queremos passar para você o endereço da Assembleia de Deus em Erechim, que no tempo sede, Silveira Martins 506, em todos os bairros, a maioria dos bairros, tem uma Assembleia de Deus para você também estar presente nas nossas reuniões. Meu abraço, meu carinho a todos, na paz do Senhor Jesus.